Estão ali confraternizando com as colegas, o Potter e o Pi. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Pretinho Básico das 6 da tarde tem a força da Miller. A moda está nas ruas e Big. E o Big é preço baixo todo dia. Todos os dias. Fala aí, Potter. Tudo bem, querido? E aí, Potter. Beleza. Fala, Mr. Pi. Fala, como está? Boa tarde. Tudo bem? Certinho. Diz aí, Maurício Amaral. Oi. Tudo bem. Fala, Porazinho. Sou Jô. Tá certo, nosso querido Duda Garbi trouxe o Geiso. Fala aí, Geis, beleza? O Duda Garbi trouxe também o Santana. Estou um pouco triste, Eu vi na tua coluna hoje, Santana. Sobrou pra todo mundo. E assim será. E pior, não foi falta. Assim foi falta. Vamos perguntar pro Davi daqui a pouquinho se foi falta ou não, tá, Santaninha? Toda semana. Tá bem, tá bem. Oh, a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, 6 da tarde, é o homem da 0 hora. Davi Carradine. Davi Carradine. Bota! Davi Carradine. Davizinho! Yeah. Beleza, Davizinho? Tudo certo. Davi, foi falta ou não do Damião? Olha, poderia ter sido. Ou não. Questão de interpretação. Não, não existe, do juiz. Não existe meia porque, grave, porque ele pode dar cama de gato ali, né? Se ele pode, tá liberado no futebol. Não pode, Davi. Não pode. Mas Davi, porque na hora que o Damião deu a bundada no a tentativa outro, de fuga do Damião. Ele não tava teve bundada. Teve um lance igual. Ele poderia ter interpretado que o Damião desequilibrou o zagueiro, porque a bola era do zagueiro, né? Ele saltou. E aí ele foi desequilibrado. Aliás, aquela bola pegou na mão, né? Mão do zagueiro. Sabe que bola. No entanto... Ih, acharam uma mão agora. No entanto, ali ele ter dado ou não ter dado... Pra não estender muito o assunto... nenhum juiz... Eu não condeno o juiz. Desculpa, nenhum juiz nunca... Nunca nenhum juiz voltou atrás em um lance. Não, nunca. Não existe. Não volta atrás. Não existe. Não. Eu sei que o Bandeira mas uma, será. Uma coisa sim. Que eu comentei com o Potter depois que nós saímos do bar do Pretinho das duas é que está confusa a seguinte situação. Há mais ou menos de 20 anos para trás se apitava cama de gato. Vocês já perceberam que hoje em dia é o contrário. É sobrecarga. Porque quando a bola vem por cima, os dois são obrigados a pular. Quem não pula, o outro acaba fazendo a falta de sobrecarga. Então inverteu o troço, uhum. Uma coisa confusa. E eu acho que essa confusão ficou mais clara ali nessa jogada. Então ali foi pênalti com lei da vantagem. É uma confusão, é isso, entende? Porque o Damião não subiu e deixou o Rodolfo no pepino. Ao mesmo tempo que é uma cama de gato, pela nova regra, não é. Porque ele é uma sobrecarga. Se foi, então é confuso. Foi. Há alguém que erra na jogada. O nome de quem erra é Rodolfo. Eu, se fosse um gremista, eu acho, e aqui na mesa não tem nenhum gremista assim. Se eu fosse um gremista, eu estaria muito mais preocupado com o Rodolfo do que qualquer outra pessoa envolvida nesse lance. Agora, eu acho o seguinte, vamos supor que o Damião tivesse feito gol naquele lance ali, o Inter ia ter feito outro gol depois. E você sabe ele que se aquela jogada acontece na pequena área e no lugar do Rodolfo ele é o goleiro, aí é falta, porque é o goleiro. O goleiro é intocável na área. Na pequena área, exatamente. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos até às 19 horas. A Polícia Federal Americana, ou seja, o FBI, FBI, retirou nesta segunda-feira Osama Bin Laden de sua lista de terroristas mais procurados. Claro. A foto do Bin Laden aparece agora com uma tarja vermelha com o dizer morto. O governo americano oferecia uma recompensa de US$25 milhões por informação que levasse à captura do Bin Laden. Já era o Bin Laden. Alguém ganhou. Aliás, eu tava vendo no Clique RBS agora há pouco, terrorismo sofre baixa, não sei o que, e aí vem opinião. Calma. Ainda é cedo para dizer que o terrorismo sofreu baixa. Você sabe que a linha de sucessão da Al-Qaeda, Torres Gêmeas foi em setembro, né? Os caras vão sentar numa mesa de bar e falar assim, cara, como em setembro, em julho, né? Como em setembro derrubar umas torres ali? Não. Eles ficaram uma década trabalhando naquilo lá. Óbvio. Uma década, 10 anos. Até porque precisavam preparar os pilotos, né? Tudo, né? Exato. Tudo. É que a vantagem do Bilado, tudo. Toda a preparação completa, absurda. Ou seja, o grande ato terrorista, o próximo grande ato, grande mesmo, ele já tá sendo trabalhado agora. Tem uns caras reunidos agora. Não, mas desde 11 de setembro. Hoje tem gente trabalhando. Agora. Sim. Agora. Bateram o cartão. Sabe qual é a semelhança do Bin Laden da Daniela Sicarelli, meu? Não, Geiso. Ambos foram enterrados no mar, tá lá. isso. Que legal, hein? Eu queria falar alguma coisa sobre isso, Davi, sobre terrorismo. Terrorismo. Se que era sobre Daniel, não morreu, cara. A força, a força do Bin Laden pro terrorismo, quer dizer, o que ele representava, além do símbolo tal, da liderança, é que ele é muito rico. Uhum. Era um homem muito rico. Então, é com o dinheiro dele que ele ia ajudar a financiar muitas ações de terrorismo. Uhum. Porque, como o Potter disse, essa ação estava sendo planejada há bastante tempo, mas tu precisa para o quê? Tu precisa de dinheiro para passagem de avião, para os caras morarem lá na Alemanha, quando eles moraram, para pagar os cursos de pilotagem de avião. Né? Tudo. Então, é muito caro, né, ser terrorista. Não é? Terrorista bebe leite. É caro até muito. Ser terrorista no Brasil. Brasil é muito louco isso, né, cara? A morte do Bin Laden, terrorista, já está sendo usada por criminosos virtuais para disseminar diversos vírus para computador. Entre as pragas disseminadas estão um antivírus fraudulento e um ladrão de senhas bancárias aqui no Brasil. O vírus brasileiro está sendo enviado por e-mail com o assunto: veja vídeo em que Osama Bin Laden aparece segurando o jornal com data de hoje e desmente sua possível morte. Aviso Lelê. Da conspiração a fu. Que maravilha. É bom avisar os caras são criativos. Né? São muito criativos. E tem umas fotos também montadas do Bin Laden, né? Eles pegaram o rosto desfigurado e colaram a barba do Bin Laden e justamente do queixo pra baixo. Foi aquela primeira revelada hoje, cara, pela manhã. Globo News caiu. Globo News. Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil. Não, eu vi o Bom Dia Brasil junto com o Porã aqui fazendo pijama. Aquilo ali é uma montagem. Apareceu a imagem, essa foto suposta. Aí hoje na internet os caras publicaram a foto original e a montagem. E aquela ali. O que é um horror, mas um rosto figurado, os olhos ali furados. Vocês não acham que o Bin Laden tinha uma cara de bonzinho? Assim, cara daquele tiozão camarada. Era calmo. Tinha uma amiga minha que falava que ele era um gato. Ele é um gato. Tinha uma cara de que fumava ópio, né, Magnata? Lá no Afeganistão. Estava com uma mulher, né, Davi, viu, né? Com a mais nova delas. A mais nova das mulheres. Morreu, coitada. A presidente Dilma Rousseff foi diagnosticada com um foco de pneumonia no pulmão esquerdo. A Dilma se submeteu a exames no hospital e foi orientada a diminuir o ritmo de trabalho. Já? É, amigo, a Dilma, ela já teve uns problemas de saúde. Ela teve câncer, né? Ah, mas tudo bem. Quatro meses de mandar. Bom, fora o tempo de candidatura, lógico. Imagina a Dilma, quantas horas por dia ela dorme, cara? Sim, mas quatro, depois horas, da campanha, umas 12 horas. Não. Eu não me candidatei com a presidência porque o cara dorme muito pouco. Mas, cara, tu te candidatou ao Big Brother e não conseguiu entrar, cara. Como não, é que eu não me candidatei a nada disso. Tu se candidatou a Gaúcho Mais Sexy, foi tudo, terceiro. O Gaúcho Mais Sexy, tu se candidatou. Terceiro. Não, se candidatou, que eu quis dizer, tu esteve lá, né? Terceiro, os caras só comemoram na Polônia, assim, por exemplo. Chegou a delegação polonesa da Copa, comemoraram lá na Polônia. Eram três concorrentes. Eu adoro, cara. Não, era todo estado. Entendeu, Jason? Todo o estado tava concorrendo. O PI concorreu. O estado tem 5 milhões de homens. Duvido que tu tenha ganho do PI, meu. 5 milhões de homens. Naquele ano eu ganhei. Oh, 5 milhões de homens, eu fui terceiro colocado de 5 milhões. Eu não concorri. O que eu peguei de mulher naquela época? É que o Potter botou agora hoje em dia. Né? Agora tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Homem, é mesmo, cara. Caraca, o tempo tinha namorando. Tá namorando. Eu esqueci, eu ia te ligar, pra ele de tarde, Pi, pra dizer que causou comoção no meu Twitter informação de que tu estás namorando, Potter. Não, eu tô namorando, manda um beijo status do Potter, namorando. Como manda um beijo pra ela, diz o quanto tu tá feliz. Bom, faz isso aí agora, no frente da minuto, seis, agora, tem um minuto. Agora. Vamos tem lá. Um minuto, Potter. Como é o nome dela, Potter? Não, ela pediu pra não falar. Não, tu falou mais. Tu esqueceu o nome que falou, né? Não fala, hein? Tu esqueceu o nome. Não, que tu disse, é eu lembro. Paula. Isso é verdade. Eu falei com a menina. Eu acho o bárbaro tu namorar. Um relacionamento sério. É uma coisa bárbara. Realmente ela bárbara. Não esperava. Nossa, é uma vitória, né, pra mim, né? É uma conquista, né? Vitória, te curou de uma doença. Pra mim é Mara. Solteirismo. Começa assim. Bárbara coisa. Tá bem. Homem é preso. Oi? Ele não vai mandar beijo pra ela. Não vai mandar. Um beijo pra todas as meninas. Não. Todas as tuas namoradas, ex-namoradas, que agora só tem uma. Pim, Potter. Todas as que nutriam alguma esperança de um dia te ter, né, Potter? Vai ter uma passeata hoje à noite. Vocês brincam com isso. Aí o pessoal ouve e acha que é verdade. Vai fechar Gonçalves Dias hoje. É verdade, boa, Potter. Que eu levo uma vida de sexinho, que eu sou Bruno Palhaço. Não, que nem o que aconteceu com o Neto Fagundes. Neto Fagundes nos contou uma hoje, que as pessoas acham que o Neto é rico. Não é porque o Neto aparece na TV. Não, cara, aí é que tá. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem entre quem aparece na TV, quem tá no rádio, É uma loucura no sul isso, do Brasil. É verdade, meu. Com quem está na TV e no rádio. Na Globo. Na Globo, no centro do Brasil, entendeu, cara? Exatamente. Quem trabalha no rádio e na TV no centro do Brasil, aí sim, é bem remunerado, é artista, é famoso. Agora, quem trabalha na TV e no rádio no sul do Brasil é operário da comunicação, velho. E diga-se de passagem que esses da mídia é como futebol. É meia dúzia que são ricos, entendeu? E olha lá. A maioria dos artistas da Globo, por exemplo, são artistas que moram de aluguel num apartamento. Sim. Ficam fazendo continha. Tem muitas atrizes que fazem por fora, né? Pra poder... Muitas, né? Não. Praticamente todas. Pega o caso de um William Bonner, por exemplo. Pô, o William Bonner é editor-chefe do Jornal Nacional. Olha a responsabilidade desse homem. Trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Tem tempo de atender seus followers no Twitter. O William Bonner. Aí eu acredito que o William Bonner esteja na casa salarial lá de uns 200 mil reais, mais, talvez até mais, entendeu? Mais, agora tu pega, tu traz Davi pra realidade do Davi Coimbra, que é um homem tão importante quanto o William Bonner, guardadas as proporções. Eu acho 600 mil. Aqui no Rio Grande do Sul, importante, entendeu? O Davi é mais importante. Ganha menos de 10% do que ganha o William Bonner. pra não acharem que a gente também pode ir pra um outro lado, a gente tem uma vida muito confortável, absolutamente confortável, sim, todos nós aqui, com o nosso trabalho, obviamente, sabe? A gente tá bem longe também, sim, daquela média hipocrisia muito baixa brasileira, a gente, sim, tem uma vida legal. Sem dúvida. Cada um fala por si, tá? A gente paga nossas contas, a gente luta pra pagar esses as contas. Esses dias eu ouvi um ouvinte, tá bem, eu tava entrando no meu prédio, eu faço super, eu vou no super, pego a sacolinha do super, eu vou pra casa a pé, entendeu? Aí eu tava entrando no meu prédio e tava passando um casal e eu ouvi os dois comentando que ele não é o Vetter da rádio, não sei o que, mamá. Acho que não, eu não ia morar aí, né? A primeira vez que eu fui no Taquedo, eu pensei a mesma coisa. Eu liguei, ele falou, cara, olha só, eu moro ali, viu? Aquela só tá comprovado agora. Aquela história que eu falei do posto, né? Que o cara parei pra abastecer o carro no posto e o cara olhou pra mim e disse, pô, mas tu parece o Porã do Pretinho. Eu disse, não, eu sou o Porã do Pretinho, capaz, Porã com esse carrinho. Eu tava no super e chegou uma senhora e disse assim, mas tu faz o super? Aí eu disse, a senhora sabe onde que é os canapés? Os aspargos? Isso é um, né? Claro, né? Não champanhe francesa, a senhora sabe onde é que tá? Tá sessão dos canapés. Aliás, teve festinha importado com champanhes franceses na casa do Davi Coimbra na sexta-feira. E um abraço pra um dos melhores assadores de carne, seja qual for o corte do planeta Terra chamado Gracioli. Professor Juninho é um mestre. Além de tudo, assa. Além de tudo, assa. Pô, que beleza. Tem que ver. E frita também um soinho ele. O conto agradece. Tá bem, mais um destaque do Clique RBS, o último. Homem é preso por tentar subornar policial rodoviário federal na BR-101 em Barra Velha. Aí é ruim, né? Barra Velha. Qualquer policial é ruim tentar subornar. Sim, não. Fica a dica, não tente subornar policial. O ato do suborno é ruim. De vez em quando tem sorte, né? Tem uns que são corruptíveis, assim, tu consegue subornar. Valdemiro Zanotti teria batido de leve em outro veículo, e o motorista do carro então anotou a placa do veículo e repassou à Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o carro de Valdomiro foi abordado minutos depois e os policiais constataram que o motorista estava embriagado. Então ele teria oferecido um dinheiro para o policial para ser liberado. O policial filmou a ação para comprovar a tentativa de suborno. E os vídeos agora servirão como prova contra Valdomiro, que foi preso em flagrante e já foi encaminhado. E o Valdomiro era um baita ponta, né? Por falar em vídeo, nós falamos semana passada aqui que o Beco, o Porão do Beco, o Beco ali da Independência, sim, tinha sido fechado, né? A prefeitura de Porto Alegre tinha fechado o Beco porque uma menina teria sofrido agressões de seguranças e tal, e aí por isso a prefeitura, até investigar o caso, fechou o Beco. Soube eu, e alguém pode por favor confirmar essa informação, que o Beco já está reaberto. Porque fez o seguinte: entregou para a polícia todas as imagens gravadas dentro da casa, e a polícia percebeu que a menina tomou um trago, caiu da escada e foi acudida por um segurança. Foi isso demais. Mesmo. Foi acudida pelo segurança. E aí ela ainda processou a caça. Teve uma coisa que falou que eu fiquei meio preocupado. Tem câmeras no Beco? Tem câmeras no Beco. Puta! É isso aí, tem câmera no Beco. Só em caso de processo que eles entregam daí. No banheiro? No banheiro não pode. Mas foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Potter, o que eu posso te dizer, sabe o que é, Potter? Barbie. barbaridade. Então fazemos aqui, estamos fazendo aqui a justiça, né? O contraponto, que é muito fácil chegar aqui e dizer, fecharam a casa. E aí as pessoas que ouviram que a casa fechou, não ouviram em nenhum momento ou não tiveram a informação de que a casa reabriu porque estava absolutamente dentro da lei. Certo? Tá. Abraço a rapaziada do Beco. Beijo pro Vitor, né? Que beijo gente pro Vitor, grande. Quando teve a notícia, achei também meio estranho, assim, porque é uma casa muito paz, assim, casa né? séria, né, velho? Casa muito séria com... Tranquilo, assim, sabe? Porque tem lá suas câmeras de segurança gravando efetivamente o que tem que ser gravado. Porque tem muita gente que tem câmera de segurança sem gravar. Isso aí. É demais isso, né? Aí não serve, olha, né? Que tapa de luva espetacular, pelo amor de Deus. Então, vamos ver a câmera. Porque tu pode ver a câmera, ver qual foi o teu funcionário, que isso pode acontecer. Claro, óbvio. Né? Que se passou, demite o funcionário. Esse cara tá demitido, não trabalha mais comigo. E aí, processo a guria ou não? Bom, agora cada um com seus problemas. Não, ela vai ser processada, sim. Eu acho que é o mínimo, né? Pô, acusou, foi lá, fechou a casa, o cara teve prejuízo. Se a guria quis acusar o Beco, agora o Beco pode ir lá. Fique à vontade isso para isso. Isso que dá a bebê, né? A bebida é o nascimento. É verdade, pode. É verdade. É isso aí. As pessoas não sabem, né? Bebê é pra adulto. Bebê é pra adulto. Fica a dica. É verdade. Pra adulto que anda de táxi. Boa, Potter! Potter é demais hoje, Potter tá demais hoje. Quer comer um carreteiro lá em casa? Tô te convidando agora no ar pra comer um carreteiro. Começou a namorar, mudou, cara. Mudou o comportamento. Brincadeira. Outra coisa. O Potter de pé fica na mesma altura que eu sentado. Mentira. 6:19, Manguinho. Tá, vamos lá, meu! Putz! Fazer a hora foi do... Foi falta, pô, meu, só um pouquinho, né? Ah. Só quem não entende futebol é que não viu que foi falta, cara. É verdade, Girimu. Ah, meu, não quero nem falar. Relatos do dia no Pretinho Básico, hoje com Girimum. E aí, Girimum? E aí, Maurício, beleza, hein? Beleza, Girimum. Tá Girimum, bom, Girimum. Girimum, deixa eu te dar o toque aí, Girimum. Já falei pro Maurício, tô falando pra ti, aproveitar o Porã e também o Geiso, que é gremista. Se vocês tiverem afim, dá tempo ainda de se inscrever pra jogar quarta-feira. Cara, eu tô montando timezinho. Olha. Deixa na minha. Jogar quarta-feira, tá faltando atleta pra jogar no Grêmio quarta-feira. Aliás, o Rodrigo, zagueiro do Inter, ex-zagueiro do Grêmio, que fechou as penalidades, será nosso convidado no Bola nas Costas. Bola Rio hoje. Grande do Sul, Chapecó de isso aí. Eu vou perguntar pra ele por que ele beijou o time do Inter. Assim. Ele beijou? Mas claro. Pô. Cara, porque ele tem pavor do Grêmio, cara. Não é segredo pra ninguém que ele não foi, gosta. Ele foi os fatos do dia, ele foi maltratado no Grêmio. Cara, só quer falar lá do Grenal, meu? Vamos largar esse negócio. Ô, Girimum, por que o canguru entrou na universidade? Ô, meu, porque ele tem bolsa, né, cara? Boa! Vamos lá com vai, os fatos do dia, 8:59 da manhã, Guilherme Fontes toma banho de mangueira na praia. Que coisa! Banho de mangueira na praia? Guilherme Fontes, é aquele do Chateau. Da Mandala? O Guilherme Fontes não, é do Chateau. Ele era um dos caras da Mandala, ele e o Felipe Camargo lutavam pela Vera Fischer, lembra? Não, o Guilherme Fontes. É. Cara, o Guilherme Fontes é velho, velho. Eu não me lembro. O Guilherme Fontes já é aquele do Chateau, o Rei do Brasil, que pegou uma grana pra fazer o filme, não fez o filme. Olho verde, azul, né? É. Eu entrevistei ele agora, tá na novela 6. Ô, meu, o que o Guilherme Fontes fez com a Vera Fischer foi a minissérie sobre o Euclides da Cunha. Não, ele fez o Guilherme Fontes pegou a Sandy, tá lá na novela. Ele era o amante. Dilermando. Potter, já tomou banho de mangueira? Só o que eu fazia no interior. E aí tu fazia... Eu já dei banho de mangueira. Eu gosto de dar banho de mangueira. Sucção de mangueira. Sabe o que você botava manga na boca com a manga ligada? Não. E aí enchendo de água assim as bochechas. Não, nunca fiz. Daqui a pouco explodia. Não gosto nem de pensar nisso. Assim que começou tudo. Demais, cara, botar a mangueira na boca. Vai daí, então, Girimum. 10:36. Girimum, tu que tá mais perto do Potter, dá uma bomba no Potter pra mim aí, por favor. Ai. Obrigado. Que horas, Girimum? 10:36 da manhã, Maurício Amaral lança CD de música gospel. Só pro mercado internacional. Não, mas lançou pela janela. Meio-dia 18, Raica Oliveira usa macacão curtinho pra almoçar com uma mamãe. Essa aí usou o Ronaldo pra se levantar. Não sei, por mais elegante que o Ronaldo já teve, a Raica Oliveira. Não, só queria o Andréão. 14:57 de vestido curto, Susana Vieira vai ao teatro com o namorado. É, sem noção essa senhora. Essa aí merece o prêmio. Totalmente sem noção. Eu acho que ela deve ser muito legal. Se acha galetinho, não é mais galetinho, né? Tá, mas será que deve ser legal? Já deve ser legal numa festa. Mas vai. Cara, pode ir, mas pode ir onde quiser ir, mas que vá adequadamente. Exatamente. Que vá vestida. Deve ser legal encontrar, pegar a Susana Vieira às 13:30 da manhã, numa quarta pra quinta, assim. Pra quê? Pra conversar de madrugada. Cara, eu vou dizer uma coisa, fora a Vanessa, essa é a mulher, cara. Suzana Vieira é uma gatinha, meu. É mesmo, tu gosta de mim. Vanessa, eu pegava. Há muito tempo tu admira, né, o trabalho dela. Cara, guria, essa aqui era top. Desde Anjo Mal, a primeira versão aquela. 78 anos atrás ela tava... Tava demais. Demais, meu. Enlouquecendo. 16h23, Angélica comemora aniversário da sobrinha no Rio. Que bom, hein? Boa, boa. De táxi. Boa. Cê sabe, tava morrendo de saudade. A Angélica que já fechou na Praia do Pinhal na SAP. É mesmo, cara? Sim, levei a minha irmã. Ela fechou, tem irmã, você ela fechou. Como é que é o show da Angélica? Conta aí, fala aí. Aí eu levei a minha irmã de táxi lá. Não, o show não, como é que foi? Não sei como o é show que foi. Não, entrei, então mas não fala, ela foi. Agora eu tava com desenteria, ficou só no banheiro. Não posso. Tu é outro, Potter. Se não viu, não fala. Eu vi o show do Chico. Tu já foi no show da Angélica? Já. Lá em Alegrete, então, no Osvaldo da Aranha. Então tu pode falar. Cara, por falar nisso, vocês souberam que o cantor Marrone, do Bruno e Marrone, ou foi o Bruno? Marrone. O Marrone teve um acidente, caiu de helicóptero. Ele tava no helicóptero, o helicóptero caiu. E como? Hoje à tarde, e o piloto do helicóptero teve fratura no pé e tal, tá tudo ok. Mas sabe como é que era o nome do piloto do helicóptero? Almir. Almir. Ah, é de por isso que o Almir não tá aí. É verdade, não tá, o Almir não tá aí, tá com problema. Suba, que coisa. Fetter, e agora, Fetter? Fetter, olha pra mim agora. Tô te olhando, Jerimum. Olha pra mim, agora. Sabe quantos tá pintando o cabelo, Jerimum? Sempre dou uma pintadinha, porque o grisalho da Suíça não é fácil. Vem, né? Falei pro Porazinho, já faz mais de 2 meses e ele não viu. Agora, mas eu reparo, depois. Eu reparo em ti, né, Jerimum? Demorou mais do que o Porazinho, meu. Eu reparo. Ah, mas demorou, eu sei por que tu demorou, por causa do gel. Gel, é verdade. É verdade. Isso aí, meu. Isso aí. E a costeleta, gostou? Tá demais. Legal. Tá demais. Vai, Jerimum. Cara, fica na tua, meu. Vai, meu. Vai, Jerimum. E agora? Quando, Jerimum? 24 minutinhos atrás. Meu 24, Deus. Nada mais que isso. Era 6-1. Que loucura. 6-1, matou. Tu é o cara. 6-1, Glória Maria brinca com as filhas da Orla. Glória Maria da Cismera? Contei pra vocês como eu encontrei ela. Glória Maria, amiga do Cagê. Glória Maria que passa a apresentar o aliás, Globo Repórter. Vocês viram o Globo Repórter sexta-feira? Demais, cara, o Globo Repórter sexta-feira passada com o Sérgio Chapelém. É mesmo? Demais, falando sério, show de imagens, Sérgio cara. Os caras descobriram lá na África, um lugar remotíssimo na África lá. Morreu o boneco, né? Eles gravaram. Ele é que me derrubou na época. Tu acha, sim? Parceiro. Eu tava vendo aqui, o programa parceiro. Lá, que nós entrevistando o Falcão e o Renato. Sim, mas foi depois disso. Bem depois disso. É claro que eu vi o programa, foi depois disso. Esse programa eu repeti umas 12 vezes por uma semana, eu vi umas 10 vezes. O painel RBS, que aliás, tava demais. Os caras conseguiram reunir, a RBS conseguiu reunir na véspera de talvez um dos mais importantes grenais dos últimos tempos, que tinha à frente dos seus times o Inter, o Falcão e o Grêmio e o Renato. Né, os ídolos maiores dos clubes. É um baita de um painel, o painel RBS. Parabéns, Davi, Maurício Saraiva, obrigado. Pedro Ernesto Denardinha apresentando. E a Alice Bastos, e a Alice Bastos fazendo ali a leitura das participações pela internet. Demais, baita Alice. Programa. Vamos dar uma girada por aí, vai, Potter! Eu vou me despedir de um quadro aqui oficialmente, agora que eu tô namorando. Não é por quê? Então, porém, essas aqui serão. Atenção, Jesus, vou passar pra ti definitivamente agora com ética. Sim, eu tenho umas aqui depois. Agora com ética vou passar pra ti. Bonito. Então essas serão as últimas cantadas do poder! Apoio! Inseticida Mafu! Agora Mafu noite, Mafu dia! É com emoção que eu largo essa vida. Né? De cantadas. Ah, não, mas o artista tem que ir onde o povo está. Barbaridade. Não, a gente não é artista, mas a gente faz aqui o que a gente vive. Né? Né, Porã? É. Tu, pelo menos, né, Porã? É verdade. Todos nós. Né, Porã? O Pi é um pouco português, entendeu? Sim. Fetter é um pouco gay. Maurício, sim, ele é completamente desafinado. É. E o Porã é bullying? Eu prefiro não falar, Porã. Senão tu vai ter problema no supermercado, né? As pessoas que falam contigo no supermercado. Jesus, sim, chega, né, e fala assim: você não é um combustível Petrobras, mas é meu sonho de consumo. Não sou o Jack Bauer, mas aguento 24 horas de ação. Gata, Me chama de Cavaleiro do Zodíaco, que eu te mostro a minha armadura. Olha, essa é boa, hein? Ousada, ousada. Cheguei na gata e disse: não consigo tirar os olhos de você. Ainda bem, né? Senão fico cega. Eita. Você conhece os sete pecados? Sim. Prazer, eu sou o oitavo. Essa é boa. Essa e é agora boa. Sim, a última de todas as cantadas. Trilha. A última de todas. Cara, tem trilha pra cantada? Não, tem trilha pra cantada. Tem. Sim, a última sim. Cantada. Trilha que eu vou botar pro Potter aplicar a última cantada. Mas aí eu vou chorar ainda, cara. Que momento é triste. Olha, só uma coisa pra dizer, barbaridade. Amor, meu grande amor, vai, não chegue na hora marcada. Assim, não chora, gente. Vai ver, gente, vai ver. Vai ser muito feliz vendo com as cantadas, gente. Pegue na cantada, nossa. Vai, Roger. Chega nela e fala assim, Jesus. Gata, meu carro tá com problema na bateria. Me venha sem saber. Faz uma chupeta pra mim. Terminou bem. Terminou muito bem. Aê! Então deixa eu ver se eu aprendi, meu. Que momento, agora vai, tem Jesus. Que ter cantado o Jesus. Agora é pra ele, momento, é a vinheta, então, né? Pode. Cantada do Jesus! Higiênico Gouveia, limpa, coça e penteia. Chega nela, salada, larga assim, meu. Tu quer uma bala, salada? Sim. Então pega aqui no meu saco, salada. Não, peraí, gente. Manteve o nível. Essa tem duplo sentido, não dá. Manteve o nível saco da última. Saco Geise é romântico, gente. Né, cara? Saco Geise. É que o Geise... Zona Norte style, né, cara? Sertório style. Não, salada. Chega dando no meio, salada. Gatíssima, salado. Vem comigo, vou te levar no rally. Que rally? No rally rola, tá? Rally rola é muito bom, cara. Gatíssima, salado. Se eu me perco em você, nem no Google, tá lá, do me achas. Tá bom, hein, gente? Jesus. Augusto Fiuza, valeu, salado. Bem, eu quero te pedir uma coisa, Jesus. Quando for comprar uma camiseta, procura saber se teus colegas já não têm uma igual. Porque provavelmente, até o vendedor diga pra ti, deixa eu te dar um toque. Deixa eu te dar um toque. Essa camiseta é eu que dei pro Geiso, cara. Então deixa eu te dar um toquezinho. Mas essa, é que essa camiseta. Eu já tinha um tempão, cara. Tanto que tu nem me viu usar, nunca me viu usar, né? Nunca te vi usar. Pois então, eu dei pro Geiso, eu tô fazendo uma limpa nas minhas camisetas lá em casa. Não, tô dando algumas camisetas, tô dando também um tênis pro Geiso, porque o Geiso tem esse problema, né, cara? Mais alguma coisa tá dando pro Geiso? Não. Nada mais. Oportunidade nem pro Geiso, nem pra ninguém. Tu tá desistindo de alguma coisa pra tá dando tudo isso? Não. A camisa é bonita, não, cara. Não, é soviética. Ou ficou pequena, ou eu já não quero usar mais, entendeu? Perfeito, ou eu já. Perfeito, isso aí é solidariedade, na verdade, Jesus, né? Jesus. Tudo bem, União Soviética, bem. Cara. É União Soviética, é CCP. É. O cara tem uma camiseta igual a do Geiso, é preocupante, tá lá. Não, o Geiso tem igual a minha. É diferente. Vamos dar uma rodada aí, Davizinho. Alguma dúvida, alguma vontade? Coisa Davi. Sentimental, Davi. Prefiro não dizer meu nome. Ah, gostei. Gostei do começo. Aprendeu. Gostei do começo de mim. É. Estou com grandes problemas. Grandes problemas? Esse rapaz que mandou e-mail tá com grandes problemas. Não sou grandes eu, problemas, é o rapaz que mandou e-mail. Pequenas soluções. Vejo minha namorada e percebo que aquela barriguinha definida está sendo substituída por uma barriga não muito definida. Muito bom! Isso aí só vai piorar. Eu como fazer para dizer para minha namorada que ela está ficando... uma gorda, porca, cara, baleia, olha que escroncha. Loucura isso, falávamos sobre isso agora há pouco aqui no estúdio. As colegas vão entrando no trabalho, as novas colegas vão chegando. Sim. Chegam bonitinhas, bem ajeitadinhas, passam um ano, tem umas barangas. O trabalho em bagulha. O trabalho em baranga, a mulherada. O bagulho em bagulha, né? Ela chega toda cheirosinha, bonitinhas e tal, em forma. É que eu quero dizer uma coisa depois pra vocês. Qualquer coisa, um ano, rapaz. Eu quero dizer uma coisa. Porque se o pessoal porão vai dar morta. Elas chegam cheias de esperança no novo trabalho. A dobra estão tão gorda, achando que no trabalho não vão só encontrar trabalho, a subsistência, mas também um amor. E aí elas vêm e chegam e veem que é total desilusão. Encontro quem? E aí elas se dedicam realmente ao trabalho. E aí elas, tá, por consequência, embarangam. Tá ali o Miquéias. Vai, acabou, Davi, era isso? Não, faltou isso, um não, ele pega, ele fala pra ela. Responde ele, assim, como é que ele fala pra ela? Como fazer para dizer para que a minha namorada está ficando uma gorda, porca, escroncha, baleia? O que falar pra guria? Não, porca, escroncha, como dizer isso para a namorada? Para aí. Paga, assim, dá de presente pra academia. Vem cá, minha leitoazinha tá lá. Gordinha, bom, suada. Ai, chega com... Faz assim, ó, mostra umas fotos antigas. É. Olha, chega com, amor, como a gente era. Olha como tu tava bem nessa, amor, foto. Não, mas então pergunta assim, você já pensou em fazer uma lipo? Putz, mas não dá, Davi. Olha, como é o nome dele ali, Davi? Não, não, ele não. Chega com os panfletos de academia, amor, olha aqui. Não, eu vou ajudar ele. Já chega com 6 meses pago de academia. Aqui o presente aqui, amor, vamos fazer um regime nós dois juntos. Não, larga a mulher de mão. Olha, eu vou ajudar ele, tia. O problema é o seguinte, ela tá gordinha assim porque ela tá desiludida contigo. Mr. P. Tá em ti, não, baita pai. Frase, baita frase. É uma colocação de fundamento, Mr. P. Lógico. Não. Ela porque, sabe, gente, que ela tá gordinha, mas ela não se vê amada, cara, por ele. Claro, velho, o homem é uma tragédia na vida, claro, da mulher. Claro, rapaz. Ela, o homem faz bem pra mulher nos dois primeiros anos de relacionamento, depois o homem passa a ser um saco pra mulher carregar. Eu tenho um amigo, teu amigo já casou 4 vezes com mulheres lindíssimas e ele embagulhou todas as mulheres. Ele embagulhou, mas então é um amigo que é um, mas cara, é do mal, de orgulho, mulheres, cara, maravilhosas, cara, elas passam um ano com ele e viram... É por isso que eu digo pras gurias, beba um leite desnatado, é saúde. É importante. Que é isso? Mas não, cara, é o leite que engorda, eu mas acho. Mas Davi, isso deve ser o motivo... O integral? É o X. O integral, é o X, sim, é muito X. Mas isso deve ser motivo de orgulho pra esse teu amigo, porque ele vê a ex em Barangara, deve ser uma loucura. Sim, mas conta aí com ele. Aí casa de novo. Aí vai lá, e casa. Agora, é um prazer, né, quando a mulher te larga, né? Em Baranga, né? 6 meses depois vai ali, ela tá bem embarangadinha da estrela. Você é, virou um mondom. É. Se ela te largou, porque ela teve motivo pra isso, cara. Às vezes as pessoas... Eu, por exemplo, já errei. Sim. É mesmo. E agora tu tá acertando, mesmo. Agora tá namorando. Agora. Eu acho que... Agora tá namorando. Aqui nesse programa, namorar nesse programa é crime. Demorou 4 anos, cara. É, mas quem é que dizia isso? Namorar nesse programa é crime. E eu, aqui nesse programa, nesse mesmo microfone, eu era o promotor que... Eu era o maior acusador desse crime. Era o promotor. Tu era, então. E hoje eu vejo que eu tô certo. Fazendo bullying contigo mesmo? Que bárbaro! Vamos ver aí, Porazinho! Olha, eles voltaram, um dos quadros preferidos, os trocadalhos do Opa! Só o Maurício falou oba. Que logo estragou a tecla F5 do teclado do programa. Logo depois dos flatos do dia, o quadro preferido do Feta. O Jean Hilário! Mas com esse nome aí, já é um trocadilho, né? Jean Hilário mandou os trocadalhos, cara. Cristiano Ronaldo usa Twitter. O Lionel Messenger. Muito ruim. Nada a ver. É tão ruim que é bom, né? Até abriu o casaco. Quando bebo, dirijo o carro em zigue. O Filipe em zague. Boa. Eu nasci em Tramandaí, o Fernando Torres. O cara gosta de futebol europeu, né, cara? Cara, tem que ser muito imbecil botar risada disso, né? É verdade. Você que tá ouvindo agora no Pratinho, você... Tira a mão, gente. Potter, você é o quê, cara? Você é um imbecil. Que isso aí. Isso? Que nem nós aqui, né? Para, Potter. Se o Porã não ri, o Thierry Henry e o Ribéry também. Essa foi a melhor até agora. Foi bom. Eu não sou volante, mas o Josu é. Aí, boa também. E é mesmo, né? Tá certo. É. Eu uso roupas de nylon, o Forlan. Boa também. Eu coçava o nariz, o Juliano Lossaco. Ele é piloto de carro. Essa é velha. Stock. Gosto de cachorro, o Arnaldo César Coelho. Ah, legal. Começou a diminuir, caiu, né? Isso é muito óbvio, né? Ah, mas tá bem. Todo mundo morre apenas uma vez, só a Alanis morre 7. Ah, Deus, para por aí, tá legal. Eu não uso drogas, o Cazuza. Boa, Levantou. Ótima. Ah, eu acho que deu, né? Ô, meu, tem uma pergunta. Quem é que mandou, por assim, ó? Foi o Hilário. Jean Hilário. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Uma pergunta da nossa audiência que é a seguinte: agora, com este novo status do Potter, nós teremos o velho Potter e o novo Potter? Ah! É a tua chance, Porã. Vem, Porã, vem! Vem pra cima, Porã! Classificado, duas ofertas da nossa audiência: tem um transporte da Caloi CLHT03 em ótimo estado, que era R$250 por ele. Pra quem não sabe, o transporte é um ótimo aparelho para exercício aeróbico, fortalecimento das pernas e glúteos e não força as articulações. Além disso, o gasto calórico é mais que o da esteira. Quem quiser fotos, solicitar pelo e-mail vendotransportecaloi@gmail.com. Um beijo, Raquel. Ah, Raquel, pode A Raquel, sim. Mais um: preciso da ajuda de vocês para vender um fogão que minha mãe comprou sem medir as dimensões do móvel da cozinha. Que legal, é, que é isso. É um legal. Fogão top de linha, Brastemp, modelo Gourmand. Gourmet com homem, deve ser. Gourmand. Cinco bocas em inox de embuti. O maior diferencial deste modelo é que também cozinha a vapor. Como assim? O fogão nunca foi tirado da caixa e estamos vendendo por R$1.000, abaixo do preço de mercado, o que é imperdível para quem tem interesse. Nós pagamos R$4.000 no fogão. Caramba! E estamos pedindo R$3.000. Ah, eu entendi mil, não, é que é vendendo a R$1.000 abaixo do preço. Ok, tá bem. Então é R$3.000 nesse fogão Daco, porque Daco é bom. Sabe, quando que eu vou comprar um fogão de R$4.000? Nunca. Quando tu casar com a namorada agora. Espera tua namorada te pedir um fogão de R$4.000 pra tu ver a correria que tu vai fazer pra dar pra ela. Ela que trabalha e vai comprar o fogão. O que ela faz da vida? Isso tu fala agora, pô, porque ela não manda em ti ainda. Stripper. Então ganha bem, pô. Quem tiver interesse, favor entrar em contato por fogãoavenda@gmail.com. Fogão sentiu. fogãoavenda@gmail.com. Nesse lugar. 20 minutos para 7, não tem Almir para vender os desclassificados. Caiu de helicóptero. O Almir caiu de helicóptero hoje de tarde, mas se Deus quiser, amanhã tá com a gente de novo aí. Show do intervalo. Voltamos em seguida. Estamos de volta pela grande rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. 13 minutos para 7, doutor Alceu. É bata aberta. Doutor Alceu, hoje é dia de bola nas costas para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que no Rio Grande do Sul nós temos um programa com 2 horas agora. Nós temos um programa com uma duração de uma partida de futebol. 2 tempos de 45, mais um tempo de 15 minutos, que é o descanso, dá 1 hora e 50, né? Quase, né? É tipo aquele jogo do Grêmio, aquele. Teve mais 8. Mais 8 minutos de acréscimo. Sempre o Mr. P pega aqui quando tá acabando e levanta uma placa. Levanta a placa de 8 minutos. Tá bem. Vamos lá então, doutor Alceu. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje tem o Rodrigo do Inter no Bola pro Rio Grande do Sul e pra Chapecó, doutor Peter. Boa. E fica o convite pra rapaziada entrar no gauchão coca-cola.com.br/game. Né, que tem o game do Potter lá, que a rapaziada pode botar o seu vídeo da sua peladinha e botar as narrações que eu gravei. São centenas de frases lá pra todos os tipos de lances, assim, tem coisa engraçada, tem coisa séria, né? Então entra lá, gauchão. Vídeo da pelada com os amigos. Bote isso, futebol. Peladinha. Por exemplo, botar um de vídeo. Terça, cara, claro. Sim, ok, mas eu posso botar um vídeo, por exemplo, do PlayStation, do PES, por exemplo. Faz um joguinho de futebol lá e pai manda o meu vídeo do joguinho de futebol. Tu narra também? Sim, se tu vale, né? Vale, criatividade, vale, eu acho, vale, né? Vale. É, sim, o mais engraçado é com os amigos, né? Ou até lance que não dá certo, né? Certo. Tipo bola murcha do Fantástico, aquele certo, clima lá, certo, né? Tá. Gauchão, gauchão, né? coca-cola.com.br/game. Game. Tá? Game. Bote a sua peladinha. Para um game, bote a sua peladinha para um game com o Potter. E aí, quem mais que tem aí, doutor Alceu? Era isso, Copeta. Era só isso? Vamos objetivar, né, doutor? Vamos objetivar. Eu quero dar o toque também para a rapaziada que escuta a Atlântida no Rio Grande do Sul, que hoje, a partir das 10 da noite, excepcionalmente hoje, porque é segunda-feira, nós começamos um programa novo aqui na Atlântida hoje, sim, chamado Rede Social. A partir das 10 da noite, o Capu e a Denise Tamer estarão apresentando e se misturando com a audiência da Atlântida no Rede Social. Vale tudo, por Twitter, por Facebook, por Orkut, por MSN, todas as interatividades possíveis pela Rede Social, certo, amiguinhos? Ficar ligado, porque eu fico o tempo inteiro no Twitter. É toda a audiência da Atlântida via Rede Social interagindo com a sua rádio preferida, é demais. É uma hora que a gurizada já tá no seu quarto, no seu computador. Nas redes sociais, ouvindo a rádio. Ouvindo a rádio. Parabéns, rede social ATL. Já vamos botar no Twitter aí. Hashtag rede social ATL. Vai, Pi. Eu? Não, prefeito. Vai, Pi. Não, vai tu então. Um prefeito de uma determinada cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, de ascendência italiana, mandou seu secretário comprar 1000 torneiras. O secretário, assustado, perguntou ao prefeito. Por que disso? Afinal de contas, 1000 torneiras. Mais de 1000 torneiras. E o prefeito olhou pro secretário calmamente e disse: ora, pois! Hoje eu fui ao médico do zóio, o médico dos olhos, e ele me falou que eu tenho miopias. Acabou, já não precisa mais trilha, porque eu decidi na hora. Isso era uma piada do Potter. Entendi. Sim, porque era descendência italiana, boa, né? E depois, mas o prefeito podia ter sido eleito. Não, mas o prefeito era italiano. Ele tinha apenas um sotaque um pouco diferente, mas é influência apenas, descendência. Aí a professora disse pros seus aluninhos: vocês têm 2 horas para fazer uma redação. Quem terminar pode ir para casa. A redação deverá conter 4 temas. Ah, que mala, professor. Sexo, presidência da república, religião e mistério. Podem começar. Aí vai, volta. 2 minutos depois vem Joãozinho. Como sempre, o primeiro a entregar. E a redação dele, o título era: comeram a Dilma, meu Deus, quem foi? Sexo, presidência, religião e mistério. Boa, Joãozinho! Vai, Potter! É uma piada! Piada do Potter! Potter! Apoio! Padaria do Sareta! A que rima com o preço baixo! É, o cara tava no MSN e a mulher começou a tirar roupa pra ele. E aí ele também começou a tirar a roupa pra ela. E tava tudo muito legal, e sabe o que que aconteceu? O que que aconteceu? O cara foi expulso da Lan House. 2x2, cara. Vai, Jezinho, vai. Dois caras conversando lá. Só uma piada. Essa piadinha, salado. quando era mais novo, salado, o cara explicando assim. Quando era mais novo, a mulherada vivia correndo atrás de mim, Davi, salado. Ah, é, meu? Sim, assim. O cara pergunta assim: ah, mas tu era um garanhão da escola, meu. Não, cara, eu roubava bolsa, salado. Não divulgue meu nome de novo. Boa! Mas não é o mesmo, cara. Aprenderam a mandar e-mail pro Davi. É outro cara. Caros amigos do Pabá, hoje briguei com a minha namorada. É um e-mail de hoje, por um drama de hoje, muito importante que a gente divulgue hoje, fale sobre isso hoje. Hoje, briguei com a minha namorada, pois ela me disse que ia dormir na casa de uma amiga. Dormir na casa de uma amiga. A amiga é cúmplice. Eu duvidei e falei em tom de brincadeira que ela ia sair. Ela ficou indignada e disse que realmente ia ficar na casa da amiga assistindo o filme. Só que, como ele desconfiou, ela agora ia sair, ia curtir, ia fazer muitas coisas. Provocou a onça. Aí ele tá perguntando pra nós: na opinião de vocês, qual é a possibilidade dela me trair hoje? 150%. Absurda, a possibilidade. É, mexeu com algo que eu tava quieto, né, cara? Era evidente que essa guria já ia cornear ele. Não, né? Já ia. Eu concordo com o Davi. Eu concordo. Ele desconfiou. E ela resolveu: ah, é? Tu disse que eu vou te cornear, pois agora eu vou te cornear. É, isso aí. Não, acho que ela até não ia, mas como o cara foi. Não, ela ia já, Maurício. Maurício é. Ela ia, Maurício. Ele é inocente. É, Maurício é muito inocente. Quer me falar alguma coisa? Maurício, quantas vezes uma namorada já disse isso pra ti, que posar na casa de uma amiga? Vou posar na casa de uma amiga, Maurício. Eu nem lembrado. a namorada, quando vai posar na casa de uma amiga. A tua namorada, pode. É pior. Quando do for que posar na casa de uma namorada, já tu que tá namorando não, recente agora. Antes de começar o namoro, tive uma entrevista. A tua namorada é aqui de Porto Alegre, Potter? Não. De Alvorada. Barbaridade. Antes de começar a pesquisa, eu fiz uma pesquisa pra ela, uma entrevista. Cara, isso é uma campanha de marketing que você tá fazendo, tá namorando. É uma stripper lá. É GPA, GPA. E aí, mas se ela hoje... Trabalha em Porto Alegre. Ah, sim, vem do bairro pra cá. Qual bairro? Dorme na casa de amigas. Ali perto do centro, ali. Tá, não importa. Se ela hoje dissesse pra ti, eu vou dormir na casa de uma amiga. Okay. Até porque ela tá ouvindo agora, de repente é bom ela saber. Aí que tá, tem no nosso contrato, se ela for dormir na casa de uma amiga, eu vou junto com ela. O Potter é um superstar, interessante. Né, dormir junto bem com... interessante isso aí. Mas conta, sabe por quê? Porque as mulheres querem meu dinheiro, Alexandre. Ah, é. Aí, teus euros. Antes de ficar com teu dinheiro assim, e tua beleza. Né? Tu já tá passando de moto com ela? De mão. Não, ainda não. De mão, já tá andando de mão. Não levou ela na motinha? É, na pergunta aqui, não quero. Dança da motinha! Ontem aconteceu uma coisa engraçada com o Duda Garbi aqui, cara. A gente foi junto pro Grenal no Beira-Rio, né? E aí... Tu colorado e o Duda gremista, e vocês foram juntos pro Grenal, que bonito mas isso. Mas aí, como o Duda tava indo pra com a camisa do Grêmio, ele tava com uma camiseta branca e escondeu, assim, certo. Por razões... Óbvio. De inteligência, sim. Né? Essa palavra. E aí, a gente, bem legal, felizinho, né? Na motinha, e aí eu pego e dobro uma esquina... Uns 50 torcedor do Grêmio. E eu com a camisa do Twitter. Né? Deu de carinho. E nós na motinha. E o Duda atrás, né? Tira a camisa assim, logo. Tira a camisa do bolso. Duda, tira claro. A camisa do bolso. Aí os caras olharam assim, né? E ficaram até agora. Ele é um filho da mãe ou não é um filho? E o Duda girando a camisa do Grêmio. E o cara dirigiu com a camisa do Twitter. Os caras não entenderam nada. Só um falou, é o Colorado, filho da... Né? Eu vim pra confundir. Tu tinha que... E eram 50, cara. Eles não souberam fazer. Então quer dizer que tu arranjou alguém pra ir com o Tucano atrás? Não, não tinha nenhum Tucano, cara. Não? Era eu mesmo. Tu morreu, Tucano? O Tucano só vai comigo, por aliás, se tu quiser. É numa tia minha, Alvorada. Eu vou com o Tucano atrás. Foi lá que eu conheci ela. Foi lá que tu conheceu a Bárbara, em Alvorada. Não vai contigo. O Tucano só vai comigo. Bárbara, namorada nova do Potter. Não é Bárbara, meu. É Vitória. Ela é stripper. A Bárbara, vocês estão falando. Mas a pergunta melhor é se ela já conhece os teus pais, tá ligado? Que aí se define o namoro. É verdade, Jace. E outra, no Facebook, tá namorando? Tu já andou de pedalinho com ela, Potter? Ela já conhece. Pedalinho, né? Virou entrevista. Oh, pedalinho. Conhece meus pais e no. Tu conhece Facebook. Os pais dela? Não. Não. É então isso que determina. Pra vencer. Não é se ela conhece os pais do Potter. É se o Potter conhece os pais dela. Aí vira namoro, né? Aí vira namoro. Uma etapa importante. Eu acho que a grande pergunta é: tu vai ser fiel, Potter? Que barbaridade essa pergunta. Quando o cara é igual a vida de vocês. Quando vocês decidiram se apaixonar por uma pessoa. Devolve a pergunta. Sim, né? Depois que o homem para ali, não, as pessoas não decidem se apaixonar. O cara não tem mais vontade. Gosta dela, Potter. Bonito, pô. Tu gosta dela, quer dizer que tu tá apaixonado. Se eu tô namorando, quer dizer que tu tá apaixonado, meu. Cara, todas as perguntas de vocês já têm a resposta. E qual foi o primeiro presente que tu deu pra ela? Ai, ai, ai. Primeiro presente mesmo. Foram dois. E quando vocês saíram juntos lá na Atlântida Festival, vocês foram pra onde, Potter? Não, ela não tava lá. Ela tava lá, eu te vi com ela, pô. Potter tá suando, não, cara. Não era ela. Não, não era. O Potter tá suando. Como assim? Pega uma toalhinha ali, meu. Mas então eu tô confundindo. É, eu também. Gente, vocês não sabem de nada. Ela é loira, né? Você, é por isso que eu tô te perguntando. Porque ela não tá de bermuda? É castanha, claro. Shortinho. O Potter acabou de voltar a sua condição de solteiro. Não tava. E essa mensagem ela aqui? Ela tava na janta do Davi. Então tá todo mundo tá nos enganando. Então. Eu estou ouvindo, é isso mesmo? Não, ela nem sabe que ela namora o Luciano. Muito bem, hein? O apelido Potter é separado, o Potter do Luciano, assim como o Pelé e o Edson. Tá bem, queridos, olha só. Ainda. Nós temos um minuto e meio pra entregar aqui pro Cid. Pro boa Cid noite. Salvar o Potter e meter pra nós o salmo do Sidão. É, este tudo salmo, bem, Sidão? Eu vou bem. Eu posso trocar, mas andaram me falando no final de semana. Falar em trocar, ô Sidão, tu tá usando fralda geriátrica? Ah, mas deu pra notar. Tá todo cagado. Sim, né? Tá um esse louco, cheiro. Né? Não é o cheiro, é o volume na bunda. Ah, se borrou, né, velho? Mas eu pedi para ela não deixar tão volumoso, então. É, eu acho que tem que trocar a fralda. Puxa, que merda. Eu vou dar um jeito nisso. Mas vocês estão me enrolando. No final de semana, várias pessoas me disseram, você fica dando assunto para aqueles babacas, não. E aí você não leu os salmos. Eu achei estranho, mas é verdade. E a Jussaura, Cidão? A Jussaura? O que, que você não quer saber? Não responde, vai. Tá, tá bem, tudo mas bem? Eu vou no... Está bem, você quer se meter na minha vida agora, não, seu viado? Eu tô namorando, Cid. Tá procurando o Cid no seu nariz, Davi. Eu gosto de ti. Vai escrever coluna, seu babaca. Tá, que é isso, Cid. Que é isso o quê? Você é outro trouxa. Eu acho bonito, casal. Ah, caralho. Tu ia ajustar o... Calma, Cid, calma. Eu estou calmo. Calminha. Mas vocês me irritam. Ah, vem pegar aqui, Davi. Deixa eu passar a mão na cabecinha. É uma cabeça, hein, Cid? Gostou? Linda. Lustrosa. É brilhou. Branca. Foi o Cid que anunciou posso, a morte do Osama Bin Laden, não? Não. Na Globo? Não. Ah, mas eu gostaria. Hoje. Ele anunciou fez... hoje no programa da Uma. Eu gostaria. No site de notícias. Bom, Cid Moreira, infelizmente, chegou após o Brasil. Vamos, uma boa noite a você que esteve conosco até agora aqui no Pretinho Básico. Voltaremos amanhã. Valeu, boa noite de segunda. Vem aí depois das 8, bola nas costas. Preciso de uma reunião para esclarecer esta merda que está